clima de Natal já tá começando. É hora de tirar o pisca-pisca da caixa e arrumar a árvore. Ô, mãe, antes da árvore tem que arrumar a casa, né? Desse jeito, Papai Noel não vai nem chegar perto do sapatinho. Prepare a casa para a chegada do Natal na Cele Básica. Toda loja com pronta entrega e pagamento em até 10 vezes, começando em 2011. Móveis do tamanho do seu espaço, com precinhos confortáveis, é na Cele Básica.